sou. Eu vou ser em qualquer lugar, dizendo onde você for eu vou. Grande mal que eu fiz foi a mim mesmo.